Fecheiro 16. Eu não compreendi verdadeiramente o que tinha acontecido, mas sabia que a minha querida amiga sofrera uma injustiça. Os meus ouvidos zuniam e o meu coração batia com muita força. Não podia acreditar na crueldade da avó, a minha amada prima, que gostava mais de Rebeca do que da própria mãe. Tinha sido mais maltratada do que os leprosos que vinham à procura de curas milagrosas. Odiei Rebeca, como nunca tinha odiado ninguém. A minha mãe pegou na minha mão, conduziu-me à tenda dela e deu-me uma taça de vinho doce. Acariciando o meu cabelo, respondeu à minha pergunta, mesmo antes de eu a fazer. Léa, minha mãe, disse. A rapariga vai sofrer durante o resto dos seus dias e a tua compaixão é apropriada. Mas o teu ódio não é merecido, filha. Não era a intenção dela magoar a Tabea. Acho que ela a amava bastante, mas não teve escolha. Estava a defender a mãe dela e a defender-se a si própria, a mim e às tuas titis, a ti e às tuas filhas depois de ti. Ela estava a defender os costumes das nossas mães e das mães delas. E a grande mãe, que dá por muitos nomes, mas que está em perigo de ser esquecida. Isto não é fácil de explicar, mas eu vou dizer-te, uma vez que és a minha única filha, e dado que vivemos tanto tempo de tal modo isolados, já sabes muito mais do que devias. Já passaste algum tempo connosco na tenda vermelha. Até já assististe a um parto, que é uma coisa que nunca podes contar à avó. Eu sei que não vais revelar o que te vou dizer agora. Assenti na minha promessa e a minha mãe suspirou de coração, olhou para baixo, para as próprias mãos, castanhas do sol, sábias do uso, raramente em repouso, como estavam agora. Pôs as palmas das mãos voltadas para cima, sobre os joelhos. E fechou os olhos, meio a cantar, meio a murmurar. Léa disse: A grande mãe, a quem chamamos Inanna, é uma guerreira feroz, noiva da morte. A grande mãe, a quem chamamos Inanna, é o centro do prazer, aquela que faz os homens e as mulheres virarem-se uns para os outros à noite. A grande mãe, a quem chamamos Inanna, é a rainha do oceano e a padroeira da chuva. Isto é do conhecimento de todos, tanto homens como mulheres, dos bebés que mamam e dos avós que falham. Aqui ela parou e abriu um grande sorriso infantil. Zilpá havia de rir-se. Se me visse aqui a falar de lendas, disse ela, olhando diretamente para mim por um momento. E eu retribuí o sorriso, partilhando a piada. Mas, passado um momento, a minha mãe retomou a sua pose formal e continuou. A grande mãe, a quem chamamos Inanna, deu à mulher um dom que não é conhecido entre os homens. E este é o segredo do sangue, o fluxo no escuro do mês, o sangue curandeiro do nascimento da lua. Para os homens, isto é fluxo e mau feitio, aborrecimento e dor. Eles imaginam que nós sofremos e consideram-se sortudos. E nós não os desenganamos. Na tenda vermelha, a verdade é conhecida. Na tenda vermelha, onde os dias passam como uma corrente ligeira, enquanto o dom de Inanna corre por nós, limpando o corpo da morte do último mês, preparando o corpo para a vida do novo mês, as mulheres dão graças pelo repouso, pela restauração, pelo conhecimento de que a vida vem de entre as nossas pernas e de que a vida custa sangue. Depois pegou na minha mão e disse-me: Digo isto antes do momento certo, filha minha. Embora não tarde muito, entres na tenda para celebrares comigo e com as tuas titis. Tornar-te-ás uma mulher cercada por mãos amantes que te carregarão e te apanharão o teu primeiro sangue e que se certificarão de que ele volte para o ventre de Inanna, para o pó que formou, o primeiro homem e a primeira mulher, o pó que foi misturado com o sangue da lua dela. Infelizmente, muitas das filhas dela esqueceram-se do segredo do dom de Inanna e viraram as costas à tenda vermelha. As esposas de Esaú, as filhas de Edom, que Rebeca despreza, não ensinam nem acolhem as suas jovens quando elas se tornam adultas. Tratam-nas como bestas, mandam-nas para fora, sós e amedrontadas, fechadas nos dias escuros da lua nova, sem vinho nem o conselho das mães. Não celebram o primeiro sangue daquelas que carregarão vida, nem o levam de volta à terra. Puseram de lado a abertura, que é o assunto sagrado de mulheres, e permitem que os homens mostrem os lençóis ensanguentados das filhas deles, como se o mais insignificante dos Baal pedisse tal degradação como tributo. A minha mãe detectou a minha confusão. Ainda não podes compreender tudo isto, Dina, disse ela, mas em breve saberás, e eu certificar-me-ei de que sejas recebida na vida de mulher com cerimónia e ternura. Não temas. Era escuro quando a minha mãe disse a última destas palavras. As canções do Festival da Cevada chegaram aos nossos ouvidos e a minha mãe levantou-se, oferecendo-me a mão. Saímos para a noite para ver as oferendas queimadas num altar ao lado da árvore mais alta. Cantaram-se músicas maravilhosas, harmonias de muitas partes. As Déboras dançaram em círculo ao som das suas próprias palmas. Espalharam-se e agacharam-se, saltaram e oscilaram, como se partilhassem uma só mente, um só corpo. E eu percebi o desejo de Tabea de se juntar àquela dança. Ada desapareceu durante a noite, levando consigo a minha amiga, amarrada às costas de um burro, como uma oferenda que ainda não estivesse morta, com um trapo enfiado na boca para lhe abafar os gritos. Nos poucos dias que antecederam a nossa partida, evitei a avó e permaneci junto das minhas mães. Só desejava ir embora daquele sítio. Mas quando nos preparamos para voltar para Sukkot, Léa veio ter comigo com uma cara soturna. A avó diz que ficas aqui, em Mamre, durante 3 meses, disse ela. Rebeca falou com o teu pai e foi tudo combinado sem o meu. Ela parou ao ver a minha cara acossada. Gostava de poder ficar ou de deixar Zilpá contigo, mas a avó não quer nada disso, só te quer a ti. Fez uma longa pausa antes de dizer: é uma honra. Pôs as duas mãos em volta do meu queixo e acrescentou com ternura: havemos de estar outra vez juntas quando o trigo amadurecer. Não chorei, estava assustada e com raiva, mas decidida a não chorar. Portanto, mantive a boca fechada, respirei pelo nariz e impedi os meus olhos de pestanejarem. Foi assim que sobrevivi, enquanto via a forma da minha mãe a tornar-se mais e mais pequena e depois a desaparecer no horizonte. Nunca tinha imaginado a solidão de estar sem ela, ou sem as minhas tias, ou até sem um dos meus irmãos. Senti-me como um bebé deixado ao relento para morrer, mas não chorei. Virei-me de volta para as Déboras, que me observavam ansiosamente, mas não chorei. Só à noite, sozinha no meu cobertor, virei a cara para o chão e chorei até sufocar. Todas as manhãs me levantava tonta e confusa, até me lembrar de que estava sozinha na tenda da minha avó. As minhas memórias daqueles meses em Mamre parecem pálidas e dispersas. Quando voltei para as minhas mães, elas ficaram desapontadas por eu não lhes poder falar mais de maravilhas que tivesse visto ou de segredos que tivesse aprendido. Era como se tivesse andado por uma gruta cheia de joias e só tivesse apanhado um punhado de seixos cinzentos. Eis o que recordo. Uma vez, em cada 7 dias, a avó fazia um grande espetáculo de fazer bolos. Durante o resto da semana, ela não sujava as mãos com o trabalho de mulheres, muito menos a amassar e a manusear a massa. Mas no 7º dia, ela pegava em farinha e água e mel, dava-lhes voltas e dava-lhes forma e sacrificava um canto de um bolo de 3 lados à Rainha do Céu, murmurava ela para a massa, antes de a consignar às chamas. Eu duvidava de que a rainha gostasse lá muito das coisas secas e sem saboronas que Rebeca oferecia. Não são bons? Perguntava ela quando as coisas saíam do forno. Eu assentia, tal como era meu dever, empurrando a minha porção com água, que era tudo o que me era dado a beber. Felizmente, as criadas dela eram muito melhores pasteleiras e os bolos delas eram suficientemente doces e úmidos para qualquer rainha. Apesar de tudo, quando a minha avó murmurava a sua pequena oferenda doméstica, era a única vez que eu a via sorrir com os olhos. Era tarefa minha ir ter com Rebeca de manhã cedo para ajudar nas abluções matinais que a preparavam para os peregrinos vindos ao bosque diariamente. Eu carregava a complicada caixa de cosméticos dela, que continha diferentes perfumes para a testa, os pulsos, os sovacos e os tornozelos, uma poção para a pele, por baixo dos olhos, e uma mistela de cheiro azedo para a garganta. Depois dos perfumes e dos cremes, ela começava a cuidadosa aplicação de cor aos lábios, aos olhos, às faces. Dizia ela que o mais importante de todos os tratamentos de beleza era cheirar bem. E o hálito dela estava sempre perfumado de menta, que mastigava de manhã à noite. A avó parecia arder num fogo indefinível. Comia pouco e raramente se sentava. Olhava com desprezo para qualquer pessoa que necessitasse de descanso. Na realidade, criticava toda a gente, exceto os filhos dela. E, muito embora preferisse Jacó, elogiando a beleza dele e dos seus filhos, era claro que confiava no meu tio para fazer tudo. Mensageiros iam e vinham de sair, dia sim, dia não. Esaú era chamado para entregar um epá extra de cevada ou para encontrar carne digna da mesa da avó. Vi-o a cada quinzena, pelo menos, com braçadas de presentes. O meu tio era um bom homem e um bom filho. Certificava-se de que os peregrinos abastados visitassem o bosque e trouxessem ricas oferendas. Encontrar a Isaac a cabana de pedra que permitia a Rebeca o luxo de viver como uma sacerdotisa, sem homem a quem servir. A avó dava palmadinhas na face de Esaú sempre que ele deixava a tenda dela, e ele irradiava como se ela o tivesse elogiado até ao céu, coisa que ela nunca fez. A minha avó nunca falou mal de Esaú, nem disse nada de bom acerca dele. As esposas dele, no entanto, eram detestadas ao pormenor. Embora fossem mulheres cumpridoras, que a dado momento lhe enviaram bons presentes na esperança de conquistarem a sua aprovação, ela tomava-as a todas por idiotas descuidadas. Durante anos tinha gozado com elas abertamente, de modo que elas só a visitavam quando Esaú insistia. Ela não era mais bondosa com as minhas mães. Considerava Raquel preguiçosa. Linda, mas preguiçosa. Chamava feia a Bilhá e chata supersticiosa a Zilpá. Admitia com um certo ressentimento que Léa era boa trabalhadora e claramente abençoada por ter tido tantos filhos saudáveis. Mas nem mesmo Léa era suficientemente boa para Jacó, que merecia uma companheira perfeita, não uma mulher gigante, com olhos de cores diferentes. Ela dizia mesmo estas coisas na minha presença, como se eu não fosse a filha da minha mãe, como se as minhas tias não fossem também as minhas amadas mães. Mas eu não as defendia. Quando o oráculo falava, não eram permitidas contradições. Eu não era tão arrojada quanto Léa, e as minhas lágrimas noturnas eram frequentemente de vergonha, para além de serem de solidão. Rebeca guardava o pior da sua verve para o marido dela, no entanto. Isaac tornara-se tolo com a velhice, dizia ela, e cheirava mal, coisa que ela não conseguia suportar. Ele tinha esquecido o que lhe devia. Pois não tivera ela razão ao fazê-lo dar a bênção a Jacó? Rebeca falava constantemente acerca da ingratidão de Isaac e dos sofrimentos padecidos às mãos dele. Mas para mim não era evidente o que o meu avô tinha feito. Ele parecia amável e inócuo quando vinha, nos dias quentes, desfrutar a brisa sob os grandes trebintos. Eu ficava satisfeita por Isaac não necessitar dos cuidados de Rebeca. Era bem servido pela sua Débora velada. Corria o rumor de que a cobertura dela escondia um lábio leporino, embora fosse impensável que alguém assim não tivesse sido morto na infância. Quando Esaú vinha a Mamre, visitava primeiro a mãe e tratava das necessidades dela. Era bem educado e até atencioso, mas assim que podia virava-se para o avô e acompanhava-o de volta à Arba, onde os dois homens saboreavam seu vinho noturno. Ficavam acordados até tarde, a falar e a rir, servidos pela Débora velada. Soube isto através das outras, que usavam branco. Elas eram boas para mim. Davam-me palmadinhas no ombro quando me traziam jantar, escovavam-me o cabelo e deixavam-me trabalhar com os belos fusos de marfim delas. Mas não contavam histórias à noite e nunca soube os nomes que as próprias mães lhes tinham dado ou como é que tinham vindo para Mamre ou se sentiam falta da companhia de homens. Elas pareciam suaves e contentadas, mas tão descoloridas como as vestes que usavam. Não lhes invejava a vida com o oráculo. Na lua nova, Rebeca não me permitiu entrar na tenda vermelha com as mulheres que sangravam. Ela era muito estrita na observância desta regra. Ela, que já passara o seu período de engravidar, não entrava. Nem eu, ainda imatura, podia entrar. Uma das outras Déboras também ficava connosco cá fora. Ela explicou-me que nunca lhe tinham vindo as regras, mas não se queixou da falta de descanso. Ela e eu cozinhámos e servimos as celebrantes, cujo riso baixo me fazia ansiar pela tenda das minhas mães. Quando as mulheres emergiram, descansadas e sorridentes, na manhã do terceiro dia, foi-me permitido segui-las quando foram ao ponto mais alto do monte ver o sol levante. A avó, ela própria, derramou uma libação de vinho, enquanto as mulheres cantavam uma canção sem palavras de calmo regozijo. No silêncio profundo que se seguiu, pareceu-me que a rainha do céu pairava nas árvores acima de nós. Essa recordação regressa à minha memória em cada lua nova. Nunca aprendi a amar minha avó. Não conseguia esquecer ou perdoar o que ela tinha feito à Tabea. No entanto, chegou o dia em que lhe prestei homenagem. As portas da tenda do oráculo estavam sempre abertas e de todas as direções era recebido o desconhecido. Este tinha sido o decreto de Sarai e Abraão, que, segundo se dizia, recebiam de igual modo príncipes e mendigos. Por Por conseguinte, todas as manhãs, Rebeca recebia peregrinos na bela tenda. Ela via todos os que vinham, desgraçados ou esplendorosos, e não se apressava com os pobres. Eu fiquei ao lado das suas acólitas, enquanto ela cumprimentava os hóspedes. Primeiro aproximou-se dela uma mulher sem filhos e implorou um filho. O oráculo deu-lhe um cordão vermelho para ela atar numa das árvores de Mamre. Murmurou uma bênção ao ouvido da mulher estéril e disse-lhe que fosse com a Débora, que era habilidosa com as ervas. A seguir veio um mercador à procura de um amuleto para a sua caravana. Tem sido uma temporada má para mim, começou ele. Estou quase pobre, mas ouvi falar dos teus poderes, disse ele com uma espécie de desafio a insinuar-se-lhe na voz. Vim ver por mim mesmo. A avó aproximou-se dele e olhou de frente até ele desviar os olhos desse profundo. Tu é que deves fazer uma devolução, disse ela, de uma maneira que parecia um aviso. Os ombros dele descaíram e a sua arrogância derreteu. Não tenho bens para fazer a restituição, avó, disse ele. Não há outra maneira, disse o oráculo em voz alta e formal. Mandou-o embora com um gesto da mão e ele retirou-se obedientemente às arrecuas e correu monte abaixo como se um exército o perseguisse. Rebeca viu a minha boca aberta e explicou tudo com um encolher de ombros. Só os ladrões vêm à procura de negócios milagrosos. O último peregrino daquela manhã era uma mãe que carregava uma criança suficientemente crescida para andar. Mas quando a mulher o desembrulhou, percebemos porque é que ele ainda estava nos braços dela. As pernas dele estavam atrofiadas e os pés cobertos de chagas abertas e exsudantes e dolorosas de ver. Pelo olhar que fazia, era claro que estava quase morto de sofrimento. A avó tirou o rapaz dos braços da mãe, levou-o até à almofada dela, com os lábios encostados à testa dele, e sentou-se com ele ao colo. Pediu um unguento usado para queimaduras, algo que acalma, mas não pode curar. Depois, com as próprias mãos, sem se retrair e sem se afastar, pôs aquilo nas feridas dele. Quando Rebeca acabou, envolveu os pés doentes dele nas mãos perfumadas dela e segurou-os como se fossem preciosos, delicados e limpos. A mãe abriu a boca, mas o rapazinho não sentia admiração pela curandeira. Com a dor aliviada por um momento, ele descansou a cabeça no peito liso dela e adormeceu. Ninguém se mexeu nem falou. Não sei quanto tempo ficámos ali, enquanto ele dormitava, mas doeram-me as costas antes que a criança abrisse os olhos. Ele pôs os braços à volta do pescoço da avó e beijou-a. Ela retribuiu o abraço e depois devolveu-o à mãe, que chorou ao ver o sorriso na cara do seu rapaz e que chorou outra vez ao ver a tristeza na cara do oráculo, sinal de que nada podia fazer para manter aquele rapazinho vivo. Não consegui odiar Rebeca depois daquilo. Embora nunca a tenha visto demonstrar tal ternura por mais ninguém, não podia esquecer o modo como ela tomara a dor daquele rapazinho nas suas próprias mãos, reconfortando-o e dando paz à mãe dele. Nunca falei sobre a Tabea com a minha avó. Não me atrevia. Em silêncio, chorava a perda da minha melhor amiga, com tanta tristeza como se a tivesse embrulhado numa mortalha. Mas foi Verrenjó que nós enterramos. Eu andava ansiosa por ver a mensageira outra vez, tal como as outras em Mamre. Ela era favorita entre as Déboras, que sorriam quando eu fazia perguntas acerca do retorno dela. Não deve tardar, disse aquela que gostava de me escovar o cabelo. E então teremos histórias à noite e tu não estarás tão triste. Mas chegou-nos palavra através de um mercador vindo de Tiro, que Verenró, mensageira de Rebeca de Mamre, fora assassinada. Os restos do corpo dela foram encontrados às portas da cidade com a língua cortada e cabelo vermelho espalhado por todo o lado. Um mercador que tinha visitado o templo havia alguns anos, lembrando-se da mulher de ar estranho que servia o oráculo, reconheceu o saco dela, juntou o que restava dela para trazer os ossos de volta à avó, que não traiu qualquer emoção ao saber das terríveis notícias. O saco que ele carregava era penosamente pequeno e nós enterrámo-lo bem fundo na terra, num simples jarro de barro. Ouvi as Déboras chorar nessa noite e acrescentei mais uma camada de sal ao meu próprio cobertor. Mas quando sonhei com Verenro, ela estava a sorrir o sorriso serapintado dela de um assento numa grande árvore, com um grande pássaro pousado no ombro. No dia a seguir a Verenro ter sido enterrada, fui ter com Rebeca de manhã, como era habitual, mas ela já estava vestida, perfumada e pintada para aquele dia. Estava sentada nas suas almofadas, silenciosa e ausente. Nem sei se ela se deu conta da minha entrada. Tossi. Ela não olhou para mim, mas passado algum tempo falou e eu percebi porque é que os peregrinos vinham a Mamre. Eu sei que aqui estás, Dina, disse ela. Eu sei que me odeias por causa da rapariga de Isaú. Foi uma pena. Ela era a melhor de todas. E é claro que a culpa não foi dela. Foi a pobre da estúpida da mãe dela, que não fez o que eu lhe disse para fazer. Mas o que a estúpida da pobre mãe dela lhe ensinou? Devia ter ficado com ela quando era bebê. A rapariga não tinha hipótese. A minha avó disse isto sem olhar para mim, como se estivesse a ventilar os seus próprios pensamentos. Mas depois virou os olhos para mim e fixou-me no seu olhar profundo. Tu estás salva desse destino, disse ela. A tua mãe não os deixará fazer da tua virgindade um prémio. Ela não permitirá que o teu sangue seja outra coisa que não uma oferenda ao ventre da grande mãe. Estás segura nesse aspecto. E depois, olhando para mim atentamente, tentando discernir o meu futuro. Uma outra qualquer infelicidade te espera, no entanto, algo que eu não consigo discernir, tal como não consegui antever o fim de Verenro. Talvez a tua tristeza não seja mais do que um ou dois bebés perdidos, ou uma viuvez prematura, pois a tua vida será muito longa. Mas não há qualquer motivo para assustar crianças com o preço da vida. Fiz silêncio durante algum tempo. E quando Rebeca voltou a falar, embora as palavras dela fossem sobre mim, era como se eu já não estivesse lá. Dina também não é a herdeira. Vejo agora que não haverá nenhuma. Mamre será esquecida. A tenda não ficará levantada depois de mim. Encolheu os ombros, como se aquilo não tivesse grande importância. Os grandes não precisam de nós para nada, na verdade. As nossas libações e orações não valem mais do que o canto dos pássaros ou o zumbido das abelhas. Pelo menos os louvores dirigidos a eles estão assegurados. Ela levantou-se e veio na minha direção, até que os nossos narizes quase se tocaram. Perdoo-te por me odiares, disse ela, e fez um gesto para que eu saísse da tenda. Ruben veio uns dias mais tarde, e eu deixei Mamre sem sequer um aceno de cabeça da avó. Contente como estava por voltar para a tenda da minha mãe, os meus olhos picavam com lágrimas enquanto nos afastávamos. Voltava de mãos vazias. Pouca atenção recebi de Rebeca. Não consegui agradar-lhe.